Bom dia a todos e a todas, e para quem gosta de ouvir barulho de xícara, né, que fala com a gente, então, de chá sendo servido, né? Bom dia, Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou, é o que a gente celebra todo domingo. E hoje, antes da leitura da homilia, a gente estava conversando sobre alguns aspectos dos nossos próximos passos. E muito feliz, né, coincidente, o texto de Gênesis, que a gente começa a leitura de hoje, porque eu queria recuperar algumas coisas da história de Abraão para a gente entender esse texto, que talvez seja o texto mais importante para a gente discutir, entre os quatro textos que são muito profundos e muito bons para a gente ler. Eu continuo pensando que no Salmo 13 o ponto mais importante é aquele que diz e reafirma: Senhor, eu confio em você. Esse é o ponto. Ou seja, quem reclama angustiado, quem grita para Deus, quem fala da sua dúvida, da sua incerteza, fala com Deus: eu não aguento mais, está afirmando de maneira muito clara, e precisa estar afirmando para que sua palavra não seja em vão, não seja falar para o teto: Deus, eu estou dizendo isso para você porque eu confio. Assim, eu não estou entendendo, eu não estou vendo a saída, eu não sei por onde que vai, eu não sei como é que é, eu não aguento mais, eu acho que eu vou morrer diante disso tudo, mas eu quero deixar claro, assim, que eu confio que o Senhor sabe. Então, por isso, Senhor, me socorre. E a gente chega aqui numa história das mais complexas, né, e complicadas, que é essa história de Deus colocar Abraão à prova, né? Que, se você olhar, Deus coloca Abraão à prova, é um momento de antes e depois que Abraão vai passar. E da onde vem Abraão? Abraão vem da Caldeia e do Oriente. E a primeira coisa que eu queria que deixasse claro é que não é tão incomum nas religiões primitivas daquela região ali, nas religiões que habitavam aquele lugar, não seria tão incomum imolar um filho em holocausto para um deus. Moloque, que foi a divindade que mais cresceu num determinado período naquela região de Canaã, era um culto, o culto a Moloque, no qual tinha uma estátua de bronze, né, que era oca, que era uma fornalha. Esse era um culto da noite, e essa fornalha de bronze era aquecida até que a estátua ficasse vermelha, rubra, né? E era uma estátua com duas mãos grandonas, que era, na verdade, era uma fornalha, e aquele fogo ia sendo aquecido, aquela fornalha ficava toda vermelha, no escuro, brilhava, então chamava atenção. E o culto a Moloque era um culto no qual se pegava um bebezinho e se colocava sobre as mãos da estátua incandescente para que ele fritasse ali. E as provas arqueológicas disso são várias. Se você olhar, até no Google da vida, no YouTube da vida, você vai ver achados arqueológicos de potes rituais dessa região, cheios de ossos calcinados de crianças e também de inimigos, mas normalmente de crianças, que eram filhos entregues a uma divindade chamada Moloque. Então, por mais que isso seja apavorante para a gente, isso não estava fora do radar das pessoas daquela região. Então, quando Abraão, já entrado em anos, já fazem décadas que ele está caminhando com Deus, que Deus já levou ele, Isaac já nasceu, né? Isaac é um menininho que está com ele. Ou seja, Abraão não conhece Deus há pouco tempo, não houve pouco milagre. E Deus vem com uma história muito complicada, mas que é um antes e depois que vai botar uma ruptura final, em que Deus não deixa dúvidas de que ele não é como os outros deuses. E ele faz isso de uma maneira muito didática, falando: Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho em holocausto também. Então, tem um aspecto disso que vai ser no fim dessa história, quando aparece o carneiro, e obviamente nessa história você tem uma história de substituição, né? na qual a morte requerida, né, a entrega de um filho, como se fosse um outro culto pagão qualquer, ela é substituída por um outro modo de fazer esse sacrifício, esse holocausto, que é a entrega de um carneiro no lugar de. E forte desse texto, o mais óbvio desse texto, é o tal do no lugar de, a substituição. E até aí, eu diria que para quem está ouvindo, não deve ser grande novidade, que Deus está marcando realmente uma diferença. Olha, vamos entender bem Abraão, com quem você está andando. Então vamos lá, vou te levar pelo que você conhece, por algo que poderia acontecer. E eu fico imaginando agora, trazendo a história para o seu começo de novo. Pega a Beatriz, que vocês estão aqui na nossa mesa. Ontem eu falei da Beatriz, fala da Beatriz de novo. Pega a Beatriz, pequenininha, e pensa a Deus te pedir tal coisa. E você, em confiança, sabendo que Deus é Deus, fala: tá bom. E não é um troço de impulso, porque um doido, por impulso, faz um treco desse. Abraão caminha 3 dias. De novo, esses 3 dias estão simbólicos também, tá? Mas 3 dias. E ele sai de casa, Sara não aparece nessa história, né? Imagina que história que ele vai contar para essa mãe. Mas coloca-se na posição do cara. Chama os empregados, pega o jumento, ó, vão carregar comigo madeira e tal, porque tem uma tropa com ele. Ele vai e passa 3 dias e 3 noites. Por mais que você esteja coisa para fazer durante o dia, quem é pai nem consegue imaginar o que é se deitar de noite. Quanta oração que esse cara não deve ter feito no caminho, quanta coisa deve ter passado na cabeça dele. O desespero de só você saber o que você está indo fazer. Você consegue se colocar nessa posição? Acho que nenhum de nós faria tal coisa, porque é um desespero. Mas imagina que você é tão absolutamente convencido de que Deus te pediu tal coisa e está indo nesse caminho. Cara, agora você imagina no último momento, né, quando ele está indo para o lugar do holocausto, vai só eu e meu filho, e o guri te pergunta: pai, cadê o carneiro? E a tua criança está te perguntando isso, você sabe que vai meter-lhe uma faca no coração. Como quando a gente mata um porco aqui. Você consegue imaginar a angústia? É um ser humano, meu Deus do céu. Esse cara não foi assim: ah, fique tranquilo, meu filho, vamos lá. Não. Você já deve estar com o coração assim. Você deve estar. Eu não sei, como é que você se sente? Como é que você estaria, Débora? Meu Deus do céu, se desmaia, o joelho bambeia, você não consegue caminhar, né? Chorando, né? Quando a criança te pergunta, você se acaba, né? Não tem nó que te pergunta, não fica tranquilo que Deus vai prover. E aí monta o holocausto, me ajuda aqui. Imagina, pequenininho assim, me ajuda aqui, tal, tal, tal. E aí, pai, fica tranquilo, deita aqui só para ver se cabe. É E a horrível. tranquilidade de Isaac também, né? Porque deitou, o pai Mas amarrou. nessa idade que se falar, pensa bem o que você está falando. Deita aqui, filho. Não lero qualquer que seja. Não, é só vamos brincar um pouquinho, sabe? É horrível. Aí nessa hora, né, acontece o final. Deus fala: para, não. Entendi. Entendi já, entendeu? Agora o que eu queria te ensinar não é isso. É a substituição. Mas tem mais um terceiro nível para a gente ir. Essa história de Abraão simboliza algo que está conectado diretamente ao texto de Romanos. Notem que no texto de Romanos, o contrário de pecado não é impureza. Na nossa cultura, a gente relaciona pecado à sujeira, não é? Aliás, hoje de manhã eu estava aqui, né, vendo aquelas músicas de igreja antiga. A gente fica com muita coisa. Tem uma musiquinha de igreja que fala assim: o sabão lava o meu pezinho, lava meu, né? Lava minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração, né? Quando o mal faz uma manchinha. Desculpa, neném, não. Pecado não é sujeira. Pecado, o contrário de pecado, não é impureza. Olha qual é a palavra que é usada para ser contrária a pecado em Romanos. Vocês viram qual é a palavra? Vocês perceberam o que vocês leram? Abram a Bíblia de novo e dá uma olhada. Qual é a palavra? Não é o pecado, é o quê? A gente está tão anestesiado que não nota. Qual é a palavra que vocês acham? Achou, Helena? Fala! Não tenha medo de errar. Graça. Qual o contrário do pecado? Você viu qual é a palavra? Não. O contrário de pecado. É muito importante estar com isso na cabeça hoje. Hoje vocês vão ter que ficar olhando na Bíblia e fazer liçãozinho de casa. Instrumento de iniquidade? Hã? Instrumento de iniquidade. Instrumento de iniquidade nessa sua tradução, né, Giovana? Giovana usa uma tradução de 1804. É essa a palavra, mas qual é? Justiça. Justiça. O contrário de pecado não é sujeira. O contrário de pecado não é impureza. O contrário de pecado é justiça. Ou seja, outro nome que você pode dar para pecado é injustiça. Aquilo que não é justo, aquilo que não é certo, aquilo que não é equilibrado, aquilo que vai causar mal a outro, aquilo que vai causar mal ao ambiente, aquilo que vai causar mal às relações. A gente acha, a gente tem um foco tão moralista de classe média, medíocre, como se o contrário de pecado fosse a consequência do pecado. Porque quando você começa a andar de maneira injusta, aí sim, uma série de pecados, como a gente chama, né? Ou de sujeiras vão te acompanhar. Lembra de Sodoma e Gomorra? Todo mundo acha que Sodoma e Gomorra foi destruída, e esse é o senso comum, até em filmezinho que conta a história de Sodoma e Gomorra, é que Sodoma e Gomorra tinha muito gay. Aí Deus foi lá, e Deus não gosta de gay, meteu-lhe fogo em Sodoma e Gomorra. Só que se você for a Jeremias, está lá escrito, este foi o pecado de Sodoma e de suas irmãs. Fartura de pão, próspera ociosidade, e não estendeu a mão para o pobre e para o faminto. Por isso eu as tirei do seu lugar. Está escrito com todas as letras na Bíblia. Não é um negócio que é interpretação. Bom, acontece que Sodoma e Gomorra era uma sociedade extremamente próspera, que tinha excesso de comida, em que o grau de sofisticação da cidade era tão grande que havia muito tempo sobrante. E aí eu quero chamar a atenção, eu estava conversando com a Kátia um pouco sobre história. A Kátia, quando era adolescente, ela detestava história. Agora ela falou que gosta de história, que para mim é bom, porque agora eu começo a falar sobre história. E ela falou, pô, como é que é o negócio dos escravos e tal? É uma questão de energia. Ou seja, para que eu tenho escravo? Para que eu tenha tempo ocioso. Assim era na Grécia, a Grécia antiga, assim era aqui no Brasil colonial. Assim, qualquer um, eu preciso que alguém trabalhe para mim para eu poder, né, ler, estudar, né, fazer roupa bonita, morar numa casa bacana. Né? Não preciso lavar prato, não preciso cozinhar, não preciso nada, porque eu tenho escravo para fazer isso para mim. Então, se havia próspera ociosidade em Sodoma e Gomorra, não tenha dúvida, porque não tinha máquina, tá bom? Não tinha motor a gasolina, não tinha energia elétrica, não tinha nada disso. Ou seja, da onde que vinha esse ócio, meu Deus do céu? Porque alguém está trabalhando. Alguém trabalha para que você tenha ócio. Né? Se você tem lava-louça, lava-roupa, lava tudo, né? Bobear tem uma vaso sanitário que lava as suas partes. Qualquer coisa para você não ter trabalho. Não é assim? Isso era um clima de injustiça. No caso, injustiça social, injustiça ambiental, injustiça de relações. E por isso Deus destrói Sodoma e Gomorra. Óbvio que uma sociedade ociosa, e isso eu estava vendo uma antropóloga falando no outro dia no Roda Viva, né, uma antropóloga lésbica americana. Aí um cara faz uma pergunta para ela, vem cá, como é que fica a questão de gênero? Porque hoje existem mais de 50 gêneros possíveis. Eu não consegui, eu estava no LGBT, 50 eu não consigo botar, nem letra analfabeto tem para tanta coisa. E ela, surpreendentemente, fala, nada a ver. Gênero são dois, masculino e feminino. O que acontece é que a nossa sociedade, ela é antropóloga, lésbica, americana, ou seja, sem dúvida está contaminada aí com uma ideologia conservadora. Ela fala: a nossa sociedade vai acabar. E toda sociedade que está perto do colapso, ela dilui a questão de gênero, ela aumenta a promiscuidade, ela aumenta os hábitos que não são saudáveis, porque depois que colapsar, os homens vão ter que sair de casa para pegar lenha e matar bichos, as mulheres vão ter que ficar em casa cuidando da cria, e é isso que vai acontecer de novo. E aí o entrevistador ficou assim. Então, óbvio, quando você tem uma sociedade próspera e ociosa, o número de picadas. Lembra que a vovó falava assim? A mente vazia, a oficina do capeta? Você não tem nada para fazer. Vai começar a dar comichão na sua mão. O pessoal fala que vem aqui na Casa da Videira e aqui o cara não pensa muito em pecado. Não é porque aqui a gente é puro, não é porque trabalha tanto que não dá tempo de pensar muito em pecado que você vai ter que dormir. Você fica morto de cansaço. Acorda às 6 da manhã, trabalha igual um cavalo até 7 da noite. Tu vai pensar em pecado, quer pensar em dormir, cara. Pra cama, dormir. Ah, nós somos santos. Nós somos santos ao caramba, trabalha muito. Você quer acabar de pensar em pecado? Pega um machado, pega uma enxada, né? Pega uma roçadeira, pega um trator, carrega um porco, a gente bota o porco no caminhão, faz não sei o quê. Vá pensar em pecado depois. Quando você fala, como é que eu quero que eu vou pecar? Eu vou dormir porque eu tô cansado, né? Só isso. Aí você começar a pensar em pecado aqui, começa a botar uns 5 empregados pra fazer o nosso trabalho. Rapidinho a gente fica promíscuo, a gente começa a pensar bobagem, começa a falar mal do outro, rapidinho. Quando você está trabalhando, quando você está trabalhando com as próprias mãos, dando duro, companheiro. Cara, mente vazia, oficina do capeta, vovó estava certa. Então, consequência do pecado é impureza, sujeira, promiscuidade, essa coisa toda. Agora, o pecado não é isso. O pecado é o que causa isso. E o que causa isso? Injustiça social, ambiental, entre gêneros, entre as pessoas, com a gente mesmo. O que que causa isso? Eu tenho falado várias vezes aqui na mesa sobre teimosia, não falo várias vezes sobre teimosia, hábitos que estão arraigados. E sabe o que acontece com esse pecado? Sabe o que acontece com a injustiça? A gente gosta dela. E aí, nessa história de Isaac, e aí coincide com o que eu tinha falado antes aqui, uma das tarefas da gente ao sair daqui é saber o que que vai ficar aqui. O que que a gente está disposto a sacrificar para Deus? Ah, mas eu sou assim, eu gosto assim, eu dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. O que que fica aqui? A pergunta que eu queria deixar para você nessa manhã é: qual é o Isaac que você está disposto a sacrificar por Deus? Porque nós temos os nossos pecados de estimação, hein? A gente gosta deles, hein? A gente tem os nossos hábitos de estimação, a gente tem o nosso jeito de ser que a gente gosta tanto, a gente é tão apegado à nossa injustiça nas relações com os outros, nas relações consigo próprio, nas relações entre gênero, entre pai e filho, entre pai e marido e mulher. Aí Deus fala assim: cara, pega isso que você gosta tanto aí, entrega no altar para mim. Só faz isso quem tem certeza de que Deus vai colocar alguma coisa melhor nesse lugar. Deus vai te dar alguma coisa melhor no lugar disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso que lá em Romanos, Paulo vai falar assim: olha, já que você morreu para o pecado, quer dizer então que aí você está livre para pecar? Porque poderia ser: ah, então legal, vou lá oferecer para Deus esse meu hábito, esse mau hábito, esse jeito meu que não muda, sabe? Vou lá oferecer para Deus, e aí Deus vai substituir, eu simplesmente estou livre. A graça foi, eu estou legal, posso continuar sendo quem eu sou. Paulo foi muito claro: não, cara, já que você morreu para o pecado, já que você entregou para Deus, nasce para a justiça. Nasce para a justiça nas relações com o ambiente, com a comida, com o filho, com a casa, com os recursos, com o dinheiro, com tudo que Deus te dá. Bota na cabeça o contrário do pecado, é a justiça. E por isso Jesus é a nossa justiça. Ele paga o preço do nosso pecado. E você pode confiar que isso que é o teu pecado de estimação, que você tanto gosta, essa tua injustiça com relação aos outros, isso que faz pesar para os outros. Você quer saber, ah, será que eu faço é pecado? Não. Cara, pesa para alguém? Pesa para alguém? Dá trabalho para alguém? Irrita alguém? Deixa alguém mal? Deixa alguém triste? Deixa alguém pesado? Gera, no fim das contas, impureza, sujeira e coisa chata? Bom, irmão, então é pecado, pô, larga isso. Tão difícil assim de entender? Não é, né? Não é. E aí, qual é o caminho a seguir? O caminho da justiça. E a gente vai para o último texto. Jesus fala assim, olha, se vocês forem meus discípulos, se vocês forem meus discípulos, o que é ser discípulo de Jesus? É caminhar esse caminho da justiça. É começar a andar como Jesus andou. É começar a ser como ele é. E aí se pergunte se o teu temperamento é o temperamento de Jesus. Se a sua maneira de reagir é a maneira de reagir de Jesus. Se a sua maneira de teimar é a maneira de Jesus. Ou você, será que você pode ser chamado justo diante de Deus com a cara lavada? Com esse teu jeito de ser? Se você entrega esse troço e começa a andar diferente diante de Deus, vai acontecer um negócio fantástico. Você começa a ser chamado discípulo de Jesus. E sabe o que acontece nessa hora? Eu acabei de falar também, foi uma coincidência, eu não sabia dos textos de hoje. Eu acabei de falar sobre o evento de alguém observando vocês e falar assim, cara, eu me converti de novo. Cara, é isso. Sabe por quê? Porque a beleza de Cristo começa a brilhar em você. Cara, não tem desejo maior no coração da gente do que quando alguém olha pra gente, que ele possa ver Jesus. Cara, isso é muito legal, cara. Isso deveria ser o objetivo de todos nós na vida. Sabe, quando você vai falar com alguém, quando você vai fazer uma piada, quando você vai... Cara, que Deus possa ser visto. É lógico que nós não somos perfeitos, é lógico que nós temos muito a caminhar, mas é tão legal ter isso como objetivo, e sabe, fazer um esforço real. Fala, deixa Jesus brilhar. Não é você fazer nada, não. Não é fingir que é Jesus, não, cara. É só deixar ele brilhar. Para ele brilhar, tira você do meio de campo, deixa ele passar. E aí ele vai falar assim, ó, quem recebe você, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso que legal, quando você abandona a injustiça, deixa Jesus brilhar, e você começa a refletir como fosse um espelho. Jesus, a pessoa que está te recebendo, te acolhendo no coração, tendo você como igual, está falando, cara, você está sendo recebido por causa de quem eu sou. Você me representa. Sabe o negócio de me representa que o pessoal fala de político agora? É isso, sabe? Legal. Eu vi a semana o Goura lá fazendo um negócio na Câmara. O pessoal me representa. Pô, fiquei legal se Jesus falar assim, ó, isso aí me representa. Você que é um cara legal, meu eleitor melhor, né, cara? E ele fala, e olha, quem receber o justo porque ele é justo, olha o que ele está falando. Porque quando a gente abandona o pecado, a gente começa a fazer as obras de justiça. Não as obras de iniquidade, de desigualdade, obras de justiça. E ele fala, e qualquer um que der, até que seja um copo de água fria para esse, vai ter a sua recompensa. Então, para resumir a nossa fatura de hoje, que já não é curta, né? Eu diria, vê o que você quer entregar para Deus. Guarda que pecado, o contrário do pecado é justiça. Ou seja, pecado é injustiça. Não confunde pecado com consequência do pecado. Vê o que tem que entregar na sua vida, entrega para Deus e Ele vai te abençoar. Eu não tenho a menor dúvida. Entrega e Ele vai substituir. No lugar do teu pecado, Ele vai te dar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que tem misericórdia de nós. Amém? Amém. Deus abençoe.